Virado PW, para interceptar o Peugeot 196, o traço para 5063, controle 198, gol no 897. Correto, 08, portão, reporte quando pronto para acionamento push. Obrigado, reporte quando pronto, gol no 897. George? Fala, meu velho, abraço, hein? Faltam 234. Alô? Táxi azul 4149, 123 a bordo, 430, Ribeirão. Confirmando a autonomia 430. Negativo. Sente azul 4149, autorizado até o ponto de esperado no 0, via Índia, no ponto de esperado 808.6, altímetro no 0, no 2, bom voo. Obrigado. Now, right and ground 121.9. Right, confirm 23516. Salvador Brown, 35316 for taxiing. 35316, taxi via Alpha Kilo Apron 3, report when you're ready to enter Apron 1. Alpha Kilo Apron 3, 35316. Salvador, bom dia, voo no 642. Confirme. É o voo no 642 para as condições. Índia, Cosa 10, Cosa 4. Gente, já escutou a informação em curso, Atis? Ah, quando a gente pousou, a estava fora, já está operacional já? Afirmativo, informação em curso é Foxtrot, da 0758. Ah, afirmativo, muito obrigado. No meia, ingressa 35316, until remote position, it's cleared. Clear to remote position, 35316. Estacionamento no 804, posição no 0. Boa. Uno 804, portão 10, coordenação com equipe de solo, vai estacionar um Embraer da Azul na posição, corrigindo, um Embraer da Trip, na posição remota, aposta livre, seu push no portão 10. Para passar de aeronave livre, pushback estacionamento 804. Solo, Trip 55, Uno 4, bom dia. Trip 55, Uno 4, copia Aracaju 190. Poderia alterar para 170? Afirmativo, apenas um minutinho para a coordenação, ok? Ok, obrigado. Ok, entendeu. A intenção do Engenhão Liberal é TG ali em Valença, depois TG ali em Pedro Santana, sobrevoa a Lagoa após a Igreja Salvador. A intenção vai passar perto de Veracruz. 7, frequência livre. Frequência livre, Engenhão Liberal, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4149500 na DAEL, solicita direto da DAEL. Azul 4149, contato radar, nível 360, mantém a saída da DAEL. 360, mantém a DAEL. Fala Salvador, bom dia, voo 9642, posição 5, centro da Foxtrot, solicito autorização para Recife. Voo 9642, aguarde 390 Recife, informação em curso Foxtrot, confere. Poderia adiantar a saída? Puca. Transição? O Trip 5514, pronto para a cópia? Firmo. Trip 5514, Salvador, Aracaju, autorizado nível 170, decolagem da 10, primeira curva esquerda, preferida saída Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5070 no transponder, 5070, 1098 é o controle, Trip 5514. E aprovado 170, errou 677. Subida Puca, transição Jama após Aracaju. 5070 no transponder, 198 controle, 1862. Afirmativo, Trip 5514, correta, posição remota, após condutor, pressionamento push. 5514. Bruno 642, copia. Afirmativo, senhor. Bruno 642, Salvador Recife, autorizado nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem 10, primeira curva esquerda, preferida saída Puca, transição Caju. 5051 no transponder, 1098 é o controle, o voo no 642. Centro, voo no 642, entendemos autorizado Recife 390 pelo Upper Whisky 58. Decolagem 10 com curva esquerda, no perfil Puca, transição Aracaju, Puca Caju, no transponder 5051. 198, controle de saída, 642. Correto, 05 ao portão, reporte quando pronto, operacionamento push, gol no 642. Reportaremos, no 642. Paulo Salvador, bom dia, gol no 607, ponte 612 para Guarulhos, 360, Foxtrot, informação. Provavelmente Guarulhos será o alternado, o destino do gol no 605 seria o Galeão? É o gol 1607. Afirmativo, então erro meu, gol no 607 Guarulhos, informação em curso Foxtrot 360 Guarulhos, mais um minutinho cópia. Gente, 607. Taxi 804, 127 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, Eterna Campinas. Gol no 6, Gorgino, gol no 804, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 1086 ou o time entrou no 0 ou no 2? Pátio principal Juliette Alfa 1086 no ponto de espera da 10 ou no 804. Gol no 607, pronto para cópia? Gol no 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta o eixo da aerovia para o Whisky 50. 5057 no transponder, 1098 é o controle, o gol no 607. Empresário Guarulhos 360, via Upper Whisky 50, decola da pista 10 com curva direita da El, Leda Bidev. 50, 57 e 19,8 é o controle. Reporta quando pronto, 607. Afirmativo, cotejamento correto. Salvador, eu vou no 715 no gate 4 para pushback também. Vou no 715-04, portão tá livre, é por táxi. Reportarei táxi, no 715. Foi 804, próximo do ponto de espera da 10, pronto, bom dia. 804, muito bom dia, a linha e decola pistão 10, uma centena com 10 nós, 1900 graus, 10 nós. A linha decola da 10, gol 1804. Prossiga. Para a direita, aqui na formação, para 220. Quantas milhas? 20 milhas. Suba restrito a nível 1980. 1980. Fog. Da remota posição 13 para a posição Singer de número 10. Gente, é apenas confirmando a mensagem, reboque da posição remota para o portão Finger 10 do pátio principal. Positivo, Finger número 10. Gente, uma QX Alpha guarde. Ok, gente. O trip 5514 é o solo. Para o trip 5514. Confirma estimado para o push? Dentro de mais 10 minutos no máximo. Enter. O 1897 na escuta. Junto ao centro Recife. Chame agora em 13325. 125, 1 no desvio. 13325, 251, subindo 360, valeu. Doutor Salvador, bom dia. 3859, informação, Fox Trot. 3859, identifique. Chegada bom, se desça para 4 mil pés. Ajuste no 012. 4.012, bom. Pronto, cópia. Max Juliette Romeu, voo local Salvador, Salvador, 500 pés, sobrevoo Parque Pituaçu e posteriormente Avenida Paralela. Decolagem da 7, primeira curva à direita, linha do litoral sul, com controle que opera em 198 e o transponder 0195. Max Juliette Romeu. Pela Avenida Paralela. Estamos pegando a situação de trânsito pela cidade. Não, sem seguir com essa informação. Qual altitude você vai prosseguir? Confirmo. Qual altitude você vai prosseguir? Vamos manter 410 sobre a Avenida Paralela no máximo. Sim, você vai prosseguir na Paralela até o aeroporto? Sim, mas se for possível, próximo, chamaremos a torre para coordenar. Sim, por enquanto está livre. Guarde ao 01. 01, na escuta permanente do controle. Me escuta, aguardando instruções, o Mike X e Alpha. Ok, sente. Solo 1705 para o táxi, 162 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. Campinas é alternado, 3:50 e 1:62. Positivo. Sente, gol no 7 e no 5, via Índia, até o ponto de esperadão no 0, quando lá pronto, 108.6 a torre, o altímetro no 012. Via Índia para o ponto de espera da 10, lá chama a torre 108.6, gol no 7, gol no 5, por favor. Gol no 897 para puxa saneamento. Solo, corrigindo o voo no 897 para posicionamento, portão 8. O 89708 é o portão, tá livre, é portão. Salvador, 1642, posição 5, pushback acionamento. Uno 64205, o portão tá livre, é por táxi. Livre, puxar acionar, reportaremos táxi, 1642. Chegou 1605, frente da Fox, autorização Galeão. 1605, Galeão, Fox Trot confere informação em curso, pronto, cópia, 360. Pronto, para cópia. 1605, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem dano zero, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Leda, direto posição Bidev. Bravo Índia, Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota UP, November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16, após conforme o plano. 5064 no transponder, 198 ao controle, com o 1605. 95, a linha da escola, pistão 0, 1 centena com 10. Decola 5014, controle 198, gol no 605. Corrigindo o transponder, o correto é o 5064. 5064. 5064, no 605, gol. Correto, repórter quando pronto, pressionamento push. Portarei. Salvador, é o TAN 3547. TAN 3517, Brasília, informação em curso Foxtrot, copio 380 Brasília. Afirmativo, chama. TAN 3517, autorizado Brasília, 380 ao nível, Upsilon 17 a rota. Decolagem dono zero, primeira curva direita, prefira saída gole, transição ou fito. 5075 no transponder, 198 ao controle, TAN 3517. Já visual para o campo. Guardião 01 no retorno. Guardião 01 no chame torre 1 no noite decimal 6. Mora torre 3286, graças 01. Chama 5075, controle 098. Apenas corrigindo a saída, gole, eval ou fito, ok? Gole, eval ou fito, muito obrigado. Correto, 07 o portão, após quando pronto, pressionamento push, tem 3597. Obrigado, reportarem. Não houver tráfego igual autorizado, pela avenida paralela, São Cristóvão aqui, direto para o pátio do Grael. Autorizado, direto para o pátio do Grael, 01. Chame para fim, chame na final, 11 centenas com 10, 01. Entidade de informações, chamará na final, 01. Sete, Romeu, a linha decola, pistão 7, 11 centenas com 10, Romeu. Tá com 149 a bordo, economia de 3 horas e 25 até na Campinas. 5-4, 19-8, então regresso com o meu, bom voo. 19, decimal 8, grato, até o regresso. Do ponto 2, 108,6, altímetro 1012, gol no 897. Táxi da Juliette, Alfa, 1.0, 108,6, 1012. Reporte solo controlado. Uma centena com 12, autorizado direto, reporta na solo controlado, o guardião 01. 1795 ao 55, 198, boa viagem. Mike Jet, Romeu, Salvador. Decolado da 17, senhor. Vai ingressar na linha do litoral sul, não se escuta. Jet Romeu, mantém as condições visuais. Via litoral, não me escuta. Linha do litoral em condições visuais, não se escuta, Romeu. Voo no 804, chama Centro Recife. Frequência 13325. Alterno 251. Voo no 804. 3325, 251. 804. Roger, Victor Papa, Charlie Mike Alpha, Skunk Identity, Decree the Center Flight Level 050, I'm on arrival. Flight Level 50, we're copying Foxtrot, Mr. Michael. 3859 da Thunder para 2000 pés, ajuste no 012. 2012, está 3859. 03. Voo no 60503, o portão está livre, é por táxi. Estacionamento, eu portaria para o táxi, no 605. Firmado. Para o táxi, voo no 642, 142 a bordo, 3:25, alternando Natal. Voo no 642, via Juliette, segue o tráfego da companhia, no ponto de espera quando pronto, mantém a posição e chama a torre 1086 ou tem no 1012, no 012. Alistado no 012, siga via Juliette, ponto de espera pronto, chama a torre 1086, obrigado, bom dia. No 897, a linha da cola, pistão 0, uma centena com 8. A linha da cola, 0, pronto, 897. Mike X-Ray Alpha na escuta? Na escuta, senhor. Ok, da presente está autorizado, reporte ingressando no portão 10, no finger 10, agilizando o máximo que puder, o Mike X-Ray Alpha, por gentileza. Ciente, será feito, grato. Do Parque de São Sul, vai aguardar na linha do litoral, Romeu. Mantém a linha do litoral e mais 5 a 6 minutos será autorizado prosseguir paralelo. Ok. .3859 autorizado, final pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado, final pista no zero, reporte estabilizado. 3859. Alinhado e pronto, voo no 897. Decolagem autorizada, uma centena com 8. Inicial, voo no 897. Salvador, bom dia, 642, quanto espera, dono 0, pronto. 642, alinhar e manter, pistão no 0, alinhar e manter. Após a rolagem de tráfego, ali mantém, voo no 642. Cruzando 1-1-0 agora. Salvador, na escuta do Uno 7, Uno 5. Prossiga. Cruzando Uno, Uno 5 para o 360 agora. 7. Não, controle 198-897, bom dia. Ao 01, boa viagem. Nado Campinas. Confirmando 1-2-3 Campinas, 1345. Afirma. Voo 605, táxi via Índia no ponto de espera 208-6, altímetro no 0-2, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 208-6, estado 612, 1-6-05 da Goa. Solo, TAN 35 no 7, no portão 7, pushback acionamento. Sim, a gente aguarda o TAN 35 no 7, por gentileza. Aguarda. TAN 359, bom. Uno 7 no 5, centro Recife, 1-3325, alterno 251. 2325, 251, boa. Ficou no 4, para o táxi, gol no 607, 164 a bordo, 4 horas e 5, Galeão alternado. Confirmando no 64, Galeão 405. Afirmo. Sente, gol no 607, táxi autorizado até o ponto de espera no 0, comando número 2, via Juliette Alfa. O ponto de espera 208-6, o altímetro no 0, no 2, bom voo. 1012, Juliette Alfa, no ponto de espera 18-6, um bom trabalho, no 607. Tá 35 no 707, o portão tá livre, é por táxi. Vai reportar pro táxi, 35 no 7. Juliette Romeu, em mais 2 minutos será autorizado a prosseguir paralela. Afirma aqui, ó. O 4 é o solo voltando. Escuta, ciclo 4. Coordenação com a equipe de solo, tem uma aeronave da TAM sendo rebocada a sua cauda, assim que a mesma parquear no portão 10, está livre seu pushback acionamento na posição remota. Ciclo 4, ciente. Pouso autorizado, 1-0, uma centena para isso. Livre, pouso 1-0, tá, 3-2-5-9. Domingo 4-2 ao 0-3, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Não, ligou 1-6-4-2, decolou. O número 642, sobe para o 390, saída PUCA, vigilância radar. 390 na PUCA, 1-6-4-2.